vendo flores perfumadas com o amor e a inspiração de alguns poetas. Vendo nuvens encantadas de algodão e a noite vendo as estrelas. Vendo sonhos de criança ao crescer, fantasia, voz de um rouxinol, ilusões de amantes cintilantes, vendo frascos de amor. Ilusões de amantes cintilantes, vendo frascos de amor. Vendo rosas de paixão e azul do mar, vendo branco mais sincera, a beleza da aurora clarear e o aroma da primavera. Vendo o verde dos campos sob o sol e o rumor do vasto matagal, a beleza da lua que na lagoa desperta o amanhecer. Venha comprar o que tenho pra vender. Pague um e leve dois. É muito fácil. Venha comprar. Não perca esta ocasião. Estou que está escondido, o arco-íris e o cheiro deste chão, depois de ter chovido.